Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Cabreiro. E eu sou o Matheus Botura. E eu sou a Tana Mello e tá começando mais um Cineclube Junto a 7. Pois bem, aqui no Cineclube Junto a 7 nós debatemos a cada 15 dias dois filmes, um sendo na nossa escolha da equipe do podcast e a outra sendo sugestão de você, caro leitor e ouvinte do Junto a 7. Esse podcast faz parte dos podcasts do Junto a 7, que além do Cineclube que você está ouvindo agora, tem também o JuntaCast. Então se você quer acompanhar os nossos programas, acompanha a gente pelo SoundCloud ou então assina o nosso feed, além é claro de nos ouvir pelo iTunes, dando 5 estrelinhas e deixando seu comentário lá, que a gente fica muito feliz e ajuda bastante o Junto a 7 a crescer. Acompanhe também nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para sempre conteúdos novos e falando um pouco dos bastidores do Junto a 7 por lá. Além, é claro, do junto7.com.br, que a gente sempre tem bastante conteúdo novo por lá também. E essa semana nós temos dois filmes, um deles é um drama que venceu o Oscar de melhor roteiro original e também de melhor ator em 2017. Dirigido pelo Kenneth Lonergan, a gente tem Manchester à Beira-Mar. É uma sugestão da nossa ouvinte, Samantha Martins. E essa semana foi a minha vez de escolher, e eu escolhi um clássico do terror do Alfred Hitchcock, que é Psicose. É isso aí, lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai debater primeiro sobre Manchester à Beira-Mar. Lee Chandler é forçado a retornar para sua cidade natal com o objetivo de tomar conta de seu sobrinho adolescente após o pai do rapaz, seu irmão, falecer precocemente. Este retorno ficará ainda mais complicado quando Lee precisar enfrentar as razões que o fizeram ir embora e deixar a sua família para trás anos antes. Eu penso que Manchester à Beira-Mar é um daqueles filmes que a gente, para assistir, tem que estar com muita vontade de ver mesmo. Porque ele é um filme muito triste. Ao mesmo tempo em que ele é um filme muito triste, ele é um filme que me atrai bastante, porque duas temáticas que eu gosto no cinema, que foi o que eu falei no podcast sobre Closer, que são filmes que tratam de relacionamentos, mas eu também acho interessante filmes que tratam do luto, da morte em si, de como a gente reage ao luto e à morte. Matheus, como que você pensa com relação a esse ponto de vista do Manchester ser um filme que trata do luto? E como que essa temática se relaciona com você através do filme? Nossa, que complexo. Cara, é assim, não foi a minha primeira vez de assistir Manchester à Beira-Mar. Eu já tinha visto no ano passado, quando ele concorreu em algumas categorias do Oscar, inclusive ganhou, como você falou, mas eu discordo totalmente. Mas a maneira que ele trata do luto é uma maneira interessante, porque tudo que ronda a história tá ligado a isso. Então é o irmão do Casey Affleck que morre na história, as filhas dele morreram de uma forma muito trágica, e tudo que vai discorrendo a vida da pessoa acaba sendo arrastado por conta desses acontecimentos. Então você vê o Casey Affleck com aquele personagem emocionalmente afetado, que é um cara que briga no bar por qualquer coisa, ele vive bêbado, ele não se sente confortável com ele mesmo. E você, no começo do filme, você fica pensando, nossa, mas por que o cara é assim? Ele é assim só por ser assim? E conforme o filme vai se desenrolando, aí você começa a entender o porquê de toda essa perturbação que ele tem consigo mesmo. Então, não é porque ele é um cara perturbado, ele é um cara que ele carrega uma culpa muito grande, como é mostrado no filme. Mas então, eu acho, assim, não é um primor de filme, não é um primor de maneira de se trabalhar o tema, mas a maneira que ele trabalhou acabou sendo bem interessante. Eu acho que o maior problema que ele tem, isso daí de que você falou, é que ele não tem ritmo. Eu, pelo menos, não gostei do ritmo do filme. Eu achei ele nenhum arrastado em muitos momentos. A história é extremamente tocante, é muito legal, a história em si. A forma como ela é apresentada, a premissa dela é legal. Só que a forma como ela é desenvolvida não funciona. Eu julguei muito arrastado. Soa muito absurdo a gente falar isso de um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro original? Soa. Tem que ver também, porque assim, perdão te interromper, mas ó, eu tô com a lista aqui dos filmes que concorreram à categoria de melhor roteiro ou melhor argumento original. Manchester à Beira-Mar, Mulher do Século XXI, La La Land, The Lobster, que seria Lagosta, ou, deixa eu ver como que é a tradução desse, ou A Qualquer Custo. São os 5 filmes que concorreram nessa categoria. Qual que é o problema dele? Que se você parar pra pensar, por ser um Oscar de roteiro original, o tema que ele é trabalhado no Manchester à Beira-Mar não é um roteiro, não é uma coisa original, sabe? Não é uma coisa que você fala, meu Deus, como isso é inovador, ninguém nunca viu cinema. Não, é um filme de um cara, como eu falei, um cara afetado por coisas do seu passado que levam isso pro futuro. Ele ganhou o Oscar, ganhou, mas assim, se a gente fosse levar em consideração originalidade, que é o que deveria ter sido levado em consideração para essa categoria de melhor roteiro original, quem deveria ter ganho esse Oscar é o The Lobster, porque ele é um filme que eu vi ano passado, se eu não me engano, é uma coisa mais ou menos assim, que a pessoa, ela tem que se casar até uma certa idade, se apaixonar até uma certa idade, e caso ela não consiga, ela é levada para um hotel. Dentro desse hotel, ela tem mais 30 dias para tentar se apaixonar por alguém que está ali dentro e gerir um casamento. E se a pessoa não conseguir fazer isso, ela é transformada num animal. Então, tipo, quando você escuta isso, é melhor você ver pra você entender melhor. Mas quando você escuta isso, já causa um choque, porque é uma coisa que, pelo menos, eu nunca tinha visto. Aí eles pegaram e deram isso pro Manchester Beira-Mar. Não sei, talvez porque ele tenha sido indicado a uma categoria, um número expressivo de categorias. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ele foi indicado a 6 categorias e não ganhou. Ganhou 2 só de 6. Então, sei lá, talvez por ser um filme que tinha muito hype naquela época, e às vezes eles falaram, vamos dar um consolo aqui pros caras, que senão não. O Oscar do Casey Affleck é totalmente justificado, o do roteiro não. Eu tenho até uma pergunta pra Rotana, porque quando eu comecei Manchester by the Sea, eu até mandei mensagem pro Matheus falando que eu queria pegar a cabeça do personagem do Casey Affleck e bater ela contra uma parede. Eu até depois comentei no Twitter que eu ainda tenho vontade de fazer isso, mas não por causa do personagem, sim por causa do Casey Affleck como pessoa, porque o cara não presta. Mas depois do fim do filme, eu aprendi a gostar desse personagem. E até a composição do personagem que o Casey Affleck fez pra ele. Ele é um bom ator, apesar dos pesares. Você conseguiu sentir uma evolução do personagem? Porque ele termina o filme do mesmo jeito que ele começou, que é não sabendo superar a perda da família dele. Como que você vê esse personagem do Casey Affleck? Ele é antipático demais? Ou é justificado tudo isso? Olha, quando eu comecei a assistir o filme, igual o Matheus falou, eu não entendi bulhufas. Eu não entendi o porquê ele era tão fechado. As pessoas sempre tinham reclamações no serviço dele por ele não falar bom dia, por ele ser antipático, por ele ser grosso. Ele não dava abertura pra nenhum tipo de relação humana, seja de amizade, seja amorosa. Nem com a própria família ele tinha ao menos um contato. Aí depois que eu fui entender, depois que o irmão dele morreu, e ele não esboçou nada. Tipo, ele só falava que ele tinha que resolver as coisas, falava obrigada, não chorou, tipo, não aconteceu nada. Aí eu fiquei, poxa, ou esse cara tem algum problema, ou sei lá, ele é uma rocha, né? Ele não tem coração, ele é uma rocha. Aí a partir do momento que eu entendi que ele falou lá no hospital que ele tinha uma esposa, aí eu falei, pera, ele mora sozinho, ele falou que não tem ninguém, não conheço ninguém, né? Falei, como que ele tem uma esposa? Aí foi continuando a história e eu entendi o que realmente aconteceu. Que por descuido dele, a casa pegou fogo e os 3 filhos dele morreram no incêndio. E a esposa seguiu a vida em frente, já tava com outra pessoa, já tinha tido até um outro filho, já tava grávida de novo. E ele continuava na mesma, ele não superou. O personagem em si, eu acho que não evoluiu. Ele ainda continuava remoendo o passado, por mais que ele tentasse dar uma abertura, ou se abrir até com a mãe da Sandy, que era uma das namoradas do sobrinho dele, ele não consegue nem manter o diálogo com uma outra pessoa. E ele continua estagnado, mas eu acho que isso é um trauma, né? Sei lá, gente, eu não sei mensurar por conta de não ter passado nenhuma situação parecida na minha vida até o momento. Mas imagina, tipo, você carregar o peso nas costas de uma atitude sua ter matado seus 3 filhos. Sei lá, é um negócio muito, muito louco, muito grande. Ele até tentou se matar no dia que ele confessou lá pra polícia o negócio do incêndio. Então eu acho que isso é dele. Ele não evoluiu por conta do trauma, ele não consegue superar. Ele até explicou isso em algumas cenas, que ele não conseguia superar e por conta disso ele não podia ser o tutor do sobrinho, porque ele não tinha sido um bom pai. Como é que ele ia criar um adolescente? Como é que ele ia ser um tutor? E ele também não queria ter mais esse peso nas costas. O receio dele de acontecer alguma coisa era muito grande, maior ainda do que a própria culpa que ele já tinha. Agora, mudando o foco do personagem pra atuação, é uma bela atuação. Não que eu conheça o ator e já tenha acompanhado outros trabalhos dele, mas pra fazer um personagem desse tipo, com essa postura totalmente fechada, até o jeito da expressão facial, as mãos que expressam muito, tipo, tinha horas que ele fechava as mãos, não sei se vocês reparavam, em certas situações ele cerrava assim as mãos sempre, tipo, era alguma coisa que tava incomodando ele cerrava as mãos, então era todo um processo corporal pra ele encarnar nisso, e com certeza isso foi notado porque ele ganhou o Oscar de melhor ator, né? Eu tenho sentimentos conflituosos com essa não evolução do personagem dele, porque ao mesmo tempo em que faz sentido, porque você não muda do dia pra noite. O trauma que ele sofreu é da morte dos filhos dele é horrível de se pensar, Eu fiquei mal pelo filme, quando eu tava vendo o filme nessa sequência. Quando você realmente entende o que aconteceu, porque ele tá assim. Você fica chocado. E mais uma vez, tipo, é legal que o filme ele não necessariamente mostra isso de forma explícita. Mas você fica realmente horrorizado só de imaginar o trauma e os horrores que se passaram quando ele chega na casa dele e descobre que tá tudo pegando fogo. E que as crianças, os filhos deles estão lá. Você fica com um nó no estômago de pensar nessa história, e ele ainda confessando, a forma como ele reage a isso, você consegue entender. E dá pra entender o porquê dele não superar isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, o filme ele termina da forma que ele começou. Mas ele é aqueles filmes que tem um final aberto, o que pra mim tá ok. Eu gosto de filmes com finais abertos. Mas esse é aquele filme que é um final incompleto. Ele é um filme incompleto, tipo, ele não oferece nenhuma evolução para o personagem do Casey Affleck, ele não oferece nenhuma evolução para o personagem do Lucas Hedges, que é o Patrick, o sobrinho dele. Então, você fica meio que, tá, e aí, o que aconteceu com a história dessas pessoas? Qual que é a conclusão? O Patrick, ele vai morar com o George, que é um amigo da família, que resolveu adotar ele, e o Lee, que é o personagem do Casey Affleck, vai voltar para a vida dele e continuar fazendo as coisas dele e seguindo com o luto permanente dele. Ele termina numa nota muito incompleta. Eu, pelo menos, não consegui sentir uma evolução muito grande. Eu acho que a única evolução que a gente tem no filme é com o Patrick dele resolver ficar fixo com uma das namoradas dele. Que é a loira, que eu esqueci qual que é o nome dela. Não era a Sylvie, ou era a Sandy, que é a moça que eles... Que a mãe fica. É, uma é Silvia, outra é Sandy. É, a Silvia é aquela chata. Cara. E a Silvia é morena. Mas o menino tem 16 anos. Não, sim, mas se for ver, a única evolução que teve foi ele entender um pouco mais da responsabilidade e resolver a situação dele com as namoradas que ele tem. Ah, sim. Só. E querer realmente manter o barco e tal. Tirando essa evolução, a gente não tem uma evolução muito significativa de personagem. Parece que é um filme que não recompensa o espectador por tudo aquilo que ele tá assistindo. Não dá um retorno. Ele não fala, oh, agora vai todo mundo ficar bem ou não, agora vai ficar tudo pior do que tava antes. Termina de forma incompleta. Matheus, você tem esse sentimento também? Olha, se eu tenho, não foi uma coisa que eu percebi a ponto de me incomodar. Mas, discordando um pouquinho de vocês, eu senti um pouquinho de evolução do personagem do Casey Affleck no final do filme, a partir do momento que parece que ele tenta... que ele tenta pôr a cabeça dele no lugar, sabe? A partir do momento que ele olha as armas lá, ele fala, pô, vamos vender isso aqui pra cuidar do barco. Aí depois ele tenta dar um encaminhamento pro sobrinho dele, ó, o filho do George vai pra faculdade no ano que vem, não sei o que, daqui um tempo sai fora também, ele vai ficar com, daí você fica com ele, eu vou ficar perto pra ajudar também. E nessa atitude, sabe, realmente parece que ele assume aquele papel de paternidade, até, digamos assim, dele fala, ó, o menino não tem nada, ele perdeu o pai, que é o irmão do Casey Affleck, a mãe dele Sempre viveu distante, e quando eles se reencontram é uma figura totalmente diferente, mas ainda assim soa tão problemática quanto, talvez nem tanto, mas soa como problemática, e parece que ele se toca que ele é a única parente realmente que o garoto tem. Então a partir daí parece que ele melhora o comportamento dele. Agora, em relação ao final, eu não senti nenhum problema com ele, não. Até porque assim, o filme ele já é longo, ele já é maçante, ele é cansativo. Se você fosse explicar mais, ou você ter que mexer no roteiro antes, ou alongar ele muito mais, cara, não tinha necessidade desse filme ser tão grande assim. E alongar ainda mais seria algo totalmente inviável. Eu acho a duração dele ok. Eu acho uma duração boa. É que o ritmo dele faz ser cansativo. Eu acho que se tivesse... A sua explicação meio que me convenceu, o seu ponto de vista meio que me convenceu da questão da evolução dele. Mas eu acho que se tivessem momentos mais bem pontuados, até de certa forma mais protocolares, que é algo que a gente tá acostumado a ver em outros filmes, dessa evolução do personagem, o filme seria mais agradável, teria um ritmo mais interessante. Que essa evolução é uma... do personagem, ele acabou sendo tão subjetiva, tão na sugestão, que eu pelo menos não peguei. Talvez seja uma falta de uma... O caso de eu assistir o filme de novo pra eu fazer uma releitura dele. Mas eu não peguei muito dessa evolução. E refletindo um pouco sobre isso, se ele teve alguma evolução, quando ele reencontrou com a ex-esposa dele, a personagem da Michelle Williams, toda a evolução que ele teve foi pra trás, porque ver ela reativou todo aquele drama que ele sentia, todo aquele luto que ele sentia. Você pode ver até, se for ver, que o filme ele tava até numa crescente assim, num momento mais otimista, mas aí no momento do que ele reencontra a ex-mulher, ele meio que dá uma decaída. Vocês reparam isso daí tipo... também? Não, isso é nítido. O baque é grande. Óbvio, é uma pessoa que a ex-mulher dele, ela também carrega meio que a culpa. Nem tanto carregar a culpa, mas ela viveu o trauma igual ele, ela teve a mesma perda. E eu acho que a única diferença que ele fica tão mal é que a gente percebe isso no primeiro telefonema. Ela liga pro Pat, né, pro sobrinho dele. E ele atende, e nela conta que ela tá grávida e que ela queria perguntar se ele se importava dela ir no funeral e levar o atual companheiro dela e tal. E ele fala que não, que tudo bem e tal. Só que isso já foi um baque pra ele, tipo, putz, ela seguiu em frente, ela conseguiu superar enquanto ele tá ali se martirizando dia após dia e se excluindo de tudo e de todos, como uma punição pela ação dele que acabou resultando na morte dos filhos dele. Isso já começa na ligação. Aí quando ele vê ela pessoalmente, que ele cruza com ela na rua, e ela já tá com a criança, ela já teve o filho dela e tal, o outro filho dela, e vê que ela superou e tudo mais, tudo piora na vida dele. Ele acha que ele deve se olhar e falar, putz, eu sou um bosta e não consegui ainda superar tudo isso. É que é legal também ver esses três personagens. O Lee, que é o do Casey Affleck, a Randy, que é a personagem da Michelle Williams, e o Patrick, que é o do Lucas Hedges, porque esses três eles têm visões bem diferentes de como eles encaram o luto. Lógico que nas suas equivalências, eu acho que perder o pai é uma coisa, perder os filhos é uma outra coisa completamente diferente. As circunstâncias são diferentes. O personagem do Kyle Chandler, que é o pai do Patrick, o irmão do Lee, ele já sabia que ele era doente, era algo que, de certa forma, era previsto, não é, por exemplo, no caso do incêndio. Mas pois é legal ver como que cada um dos personagens reage de formas diferentes ao luto. E é algo que acontece, a gente reage de forma diferente ao luto. Todo mundo. Reflete a última vez que alguém da sua família morreu, algum parente seu. Você vai perceber que diversas pessoas reagem de formas completamente diferentes. Então eu acho que esse é um ponto que o filme acertou em muito, que é trazer uma visão bem, de certa forma, até realista de como que as pessoas reagem à perda de um ente querido. A gente pode até achar o Patrick um tanto quanto aéreo e insensível, mas é a forma que um adolescente reagiria. Ele vai tentar fingir que tá tudo bem. Os problemas do mundo não estão afligindo, porque quando a gente é adolescente, a gente acredita que a gente é intocável. Isso é algo comum da gente ser adolescente. Então eu acho que o filme ele acerta muito bem nisso daí. Isso sem falar que eu acho que outro ponto que o filme acerta em muito, exceto pelo Casey Affleck, é que o elenco é excelente. Foi o primeiro filme que eu assisti com o Lucas Hedges e... Mano, que moleque legal. Que ator carismático ele. Eu vou ficar de olho nos próximos filmes que ele faz. Porque eu gostei pra caramba do menino. Não sei se vocês compartilham comigo disso daí. Não, realmente. O menino, ele foi uma surpresa. Porque é difícil você ver um ator tão jovem quanto ele fazer um papel com cargas dramáticas tão grande e ainda assim muito bem. Até o próprio Casey Affleck, a atuação dele, em questão de atuação, ele foi muito bem. Foi um Oscar merecido. É, independente dele ser um canalha fora disso, fora do ambiente cinematográfico. Mas o menino em si realmente foi muito bem. Que nem você falou, todas as atuações foram bem, sabe? Você fazer drama não é uma coisa muito fácil. E encontrar pessoas que consigam fazer aquilo muito bem não é tão simples assim. Então o elenco realmente foi muito bem escolhido. Ainda mais nesse tipo de filme, você precisa tomar um cuidado pra não ser exagerado demais, melodramático demais, sabe? O momento em que o Patrick, pra mim, foi uma das melhores cenas do filme. Que ele tem aquele ataque de pânico, quando ele abre a geladeira e derruba tudo aquele monte de carne congelada. Foi um dos melhores momentos do filme. Foi excelente a atuação dele, a interação dele com o Casey Affleck, que foi muito boa. A forma como foi escrita funcionou bem para o momento. Detalhe que essa cena, ela foi filmada realmente de madrugada. A equipe inteira de filmagem ficou acordada até 1h pra fazer essa cena, pra conseguir pegar realmente a melhor expressão, a expressão do cansaço, da pessoa que tá com sono e por aí vai. Então é muito legal ver que o filme, ele faz essas brincadeirinhas, essas coisas, pra tentar trazer sempre a melhor reação possível. Isso sem falar que diversos figurantes, tanto da equipe de bombeiro, das cenas do flashback, quanto da delegacia de polícia, que tem aquela cena na delegacia de polícia, os figurantes dessas cenas, eles são realmente policiais e são realmente bombeiros. Até pra trazer esse realismo. Então, é da hora pra caramba. Whats, você compartilha do nosso... a nossa admiração pelo meu xará? Eu não gostei dele porque ele é mulherinho. Ah... Mas adolescente. Fora isso, sim, adolescente, por isso mesmo que não tem que ser mulherengo. Fora isso, ó, ele é bacana, ele tem uma atuação legal. Só achei ele meio sem dramaticidade, sabe? Não sei se essa era a intenção do filme, apesar que o filme inteiro é meio sem drama, né? Ele é um drama que as pessoas não sofrem, assim, tipo, de chorar, de, sei lá, espernear. Só teve uma hora que ele surtou lá, porque ele viu o frango na geladeira, no freezer. Ele lembrou que o pai dele estava sendo mantido num freezer até rolar o enterro, né? Aí ele deu uma surtada, mas eu, no lugar dele, na hora que me falam que um parente morreu, eu não reagiria, tipo, tá, beleza, vou ver o que eu faço da vida. Mas tem gente que reage assim. Você falou uma coisa muito da hora, que, tipo, ele não é um filme muito dramático, ele não é melodramático, ele não é exagerado. A situação em que os personagens estão é dramática, é triste, é... de certa forma até perturbadora. Mas eles não agem dessa maneira, eles não são melodramáticos exagerados ao extremo. Isso que é o legal do filme. Podia ter mais Michelle Williams, só digo isso. Ela funciona muito bem nos flashbacks, né? Esses flashbacks, no começo, eles ficaram meio confusos pra mim, porque não foi muito bem sinalizado, tipo, que tava no passado e tal. Aí, depois que rolou a história dele ter falado com a da esposa, e logo em seguida passou ele lembrando o chegando da pescaria e tal, que foi a cena que começou o filme, né? Ele no barco com o menininho. E aí eu fui encaixando as coisas que aquilo era ele no passado. Tipo, a família dele, a mulher dele, e assim foi indo. Até que foi tranquilo pra mim, eu já esperava um flashback, sabe? Mas eu acho que o maior problema dele é realmente o ritmo. Podia ser um pouco mais acelerado, ter umas mudanças mais pontuais, umas reviravoltas mais pontuais, algo bem mais explícito, sabe? Eu reclamo que às vezes esses filmes são didáticos e explícitos demais, mas o contrário também é um pouco ruim, que fica segurando, que não explica, que não apresenta informação. Precisa ter um bom meio termo. Mas falando em meio termo, eu acho que a gente já pode trazer as nossas considerações finais e nota de 0 a 10 sobre Manchester à beira-mar. Matheus, sua nota de 0 a 10, por favor. O roteiro não é nada de espetacular, mas as atuações acabam compensando alguns problemas. O filme, ele tem um ritmo muito arrastado, o que torna ele muito maçante. Ele é cansativo, ele tem quase 2h30 de duração. Poderia ter, sei lá, uma hora a menos que estaria bem de bom tamanho. É, a atuação do Casey Affleck realmente foi muito bem, fez por merecer a sua vitória. Por conta disso, pelo conjunto da obra, eu dou um 7. Eu vou dar um 8 para Manchester by the Sea, porque eu acho que ele é um filme legal por explorar o luto, a morte e como a gente reage à morte quando ela tá perto da gente. Eu acho isso da hora. Eu acho bacana filmes que tratam disso daí. Eu acho que Manchester by the Sea faz um bom trabalho. Tem algumas falhas na execução, como, por exemplo, o roteiro ser mais ágil e por aí vai. Compactuo com grande parte das coisas que o Matheus falou. Nem tanto pela questão da duração, eu acho que a duração tá boa, mas é mais o problema de como o roteiro se desenvolve. E tem um elenco super carismático, eu adoro a Michelle Williams, o Kyle Chandler, que a gente quase nem falou dele, mas eu gosto pra caramba do ator também. Saudades, edição de amanhã. Eu gostei do filme não gostando. Eu também diminuiria uma hora dele, porque foi muito extenso pra acabar com um final que não teve uma conclusão. A única coisa que mudou e foi resolvida no filme foi a morte do irmão do Lee, e só o resto meio que ficou patinando ali pelas 2 horas e 17 minutos de filme. Mas ele é um drama que não é muito dramático, a gente entende todo o roteiro, o porquê do personagem principal ser daquele jeito, entende a culpa, entende o trauma e tal, e isso a gente até tem uma compaixão com a história, fala, poxa, Flair, ele é tão fechado por conta disso, tem um motivo e tal, mas não foi um filme de drama, um gênero que eu sou bem adepta e não me cativou, então por isso a minha nota pra Manchester é 6. E Manchester by the Sea recebeu nota 7 aqui pelo Cineclube junto a 7. E quais são os seus comentários sobre Manchester by the Sea? Deixa aí na nossa sessão ou então pelo e-mail juntacast@gmail.com. Aproveita e fala qual filme você quer ver aqui no nosso Cineclube junto a 7. A gente vai falar agora sobre Psicose. E se você gosta do nosso trabalho, gosta do Junta 7 e quer ver o blog crescer, participe da nossa campanha no Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcasts, além, é claro, dos nossos grupos exclusivos no Facebook e WhatsApp. Além, é claro, de você ajudar o Junta 7 sempre a fazer o melhor conteúdo possível. Isso é muito importante e a gente agradece muito a quem ajuda a gente. Pra você ter uma ideia, a gente vai agradecer essa semana a Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro, que são os nossos padrinhos Jotinhas. Muito obrigado a eles. E se você quiser ser um padrinho Jotinha, acesse padrinho.com.br/junta7 e contribua. Se você não tiver como contribuir com a gente, compartilhe o Junta 7 com os seus amigos. Fala pro seu amiguinho, ó, que da hora esse podcast. A gente vai gostar muito que você espalhe a palavra do Junta 7 para os 4 cantos da internet. Psicose é um filme de 1960, dirigido pelo Alfred Hitchcock, e ele é um filme de suspense e terror. Nele a gente vê a história da Marion Crane, que é uma secretária que rouba $40 mil da imobiliária onde ela trabalha, para ela se casar e começar uma nova vida com o amor da vida dela. Ela pega esse dinheiro de um cliente da imobiliária e foge de carro, e nisso ela enfrenta vários obstáculos durante a fuga dela, e acaba chegando num velho hotel, que é o Bates Motel. O estabelecimento é administrado pelo Norman Bates, que é um sujeito muito atencioso, só que também meio estranho, que ele tem um forte respeito e temor pela sua mãe, só que ninguém sabe que está morta, só que ele considera ela como viva ainda. E a Marion decide passar a noite no local sem saber do perigo que ela tá correndo, e no final sempre dá ruim. Enfim, Psicose é um filme muito antigo, é um clássico do terror. E eu queria fazer uma pergunta, que eu nunca tinha assistido Psicose, já tinha ouvido falar, assisti a série que foi inspirada no filme, mas eu nunca tinha assistido o filme de fato lá de 1960. E assistindo o filme, veio na cabeça que ele não é terror. Vocês acham que Psicose é um filme de terror? Não, ele se encaixa até no gênero do horror, que ele trata mais da questão do social em si do que numa manifestação do medo, sabe? Do terror, de alguém que causa terror, que leva terror. Pô, ele não entraria, por exemplo, numa classificação de um slasher filme, que seria um Sexta-feira 13, um Pânico. Ele é um filme de horror porque ele trata do medo. Esse medo meio que subjetivo que a gente tem, esse medo oculto que a gente tem, de que virando a esquina a gente pode encontrar a morte. Quando você vai num hotel, você não espera que o gerente do hotel vai invadir o teu banheiro enquanto você tá tomando banho e te esfaquear. Fantasiado de velho. Fantasiado de velho, indo por cima. E eu acho que o Psicose, ele trata desse medo não verbal que a gente tem de que nós não conhecemos a pessoa que tá perto da gente. A gente acaba confiando demais em determinadas figuras que podem se mostrar figuras perigosíssimas. Por transtornos mentais ou apenas porque deu vontade nelas. Eu acho legal. Em Psicose, o Norman, ele tem um transtorno psicológico. Depois que a mãe dele morreu, ele pirou e meio que assumiu a identidade dela por conta dele não aceitar a morte da mãe. Aí ele acabou ficando perturbado. Mas eu nunca entendi, já li muito a respeito dessa história, já assisti todo o processo da série e tal. E por conta disso eu até escolhi, porque era uma curiosidade minha, porque a série do Bates Motel, se alguém não conhece, ela foi inspirada em Psicose, mas a série é um prólogo do filme. É tipo, o processo dele enlouquecer. No filme ele já tá louco e a mãe dele já morreu e tudo aconteceu, entendeu? Spoiler da série já. E eu nunca entendi o motivo dessa loucura dele. E nem dessa vontade, sei lá, desse incentivo a matar. Porque ele meio que matou... A gente entende a morte da Marion por conta dela ser mulher. E a parte da mãe dele, do subconsciente que a mãe dele domina dentro dele, a partir do momento que ele enlouqueceu, ela entendeu ela como uma ameaça, né? Tanto é que a gente vê até abrir. Quando ele convida ela pra jantar e ela fala que ele já tá chamando uma estranha, que ele já tá meio que dando em cima dela, já quer conhecer ela mais do que deveria, insinuando que ele queria ter um tipo de relacionamento amoroso com a Mary. Aí até aí eu entendi. Agora, tipo, um investigador, a gente já tá pulando etapas, né? Um investigador, eu não entendi o porquê da morte dele. Eu sei que matou ele por conta dele tá querendo bisbilhotar e poder descobrir o que não devia, né? Que seria ele ser o culpado da morte da Mary. Mas não tinha toda essa justificativa pra morte. E eu não entendo essa vontade de matar que ele desenvolveu. Ele ou a mãe. É porque uma... Quer falar, Matheus? Não, porque o investigador, ele tava próximo de perceber que o Norman Bates, na verdade, era a mãe dele. Então, meio que como um queima de arquivo. É que se for ver, meio que uma personalidade cobre a outra. Por exemplo, no fim do filme, até que tem aquela icônica cena dele sentado na delegacia esperando a condenação dele, até que ele olha pra câmera e dá risada, e tem a narração em off da mãe dele falando, como se ele estivesse ouvindo a mãe dele falando, e ela fala que ela teve que fazer isso pelo filho, teve que assumir a culpa pelos crimes do filho, porque afinal, Norman Bates matou aquelas pessoas, porque o filho dele, ela acredita piamente que o filho dele não machucaria uma mosca. A mãe dele acredita que o filho nunca teria feito isso. Enquanto que o filho, Norman Bates, ele encobriu o crime, a morte da Marion, porque ele não queria que as pessoas tirasse a mãe dele de perto dele. Porque ele sabia que a mãe dele matou a Marion, mesmo sendo ele, na verdade. E ele quis encobrir isso, ocultar o corpo, justamente para as pessoas não descobrirem da mãe dele. Não que ela tá morta, mas não descobrirem que a mãe dele matou essas pessoas. Então meio que um cobria a sombra do outro sem ter consciência. A personalidade da Norma Bates, que tá no Norman. Ela acredita que o Norman matou as pessoas. E aí ela vai fazer o possível pra proteger o Norman. Mas o Norman, ele acredita que a mãe dele, a Norma Bates, matou essas pessoas. E ele vai fazer o possível pra encobrir e proteger a mãe dele. Então um vai protegendo o outro. Por isso que tem essa... Se for ver, até por isso que o investigador morre. Porque um tá protegendo o outro e tem esse conflito. Isso daí, porque se o investigador descobre o que tá acontecendo, onde tá a Marion, um dos dois vai preso, a Norma ou o Norman. Mesmo sendo a mesma pessoa. Ficou confuso, mas deu pra entender um pouco, né? Deu. É muito louco essa dupla personalidade. E é engraçado que até o momento que a gente descobre que ela não tá morta, que a Norma não tá morta, tudo se passa no filme como se ela estivesse viva. A gente escuta a voz, tem o diálogo, tem ela sentada na... na janela, tudo incentivando que ele tenha a mãe dele, que ele convive com a mãe dele e tá tudo certo. E quando mata, na hora do assassinato da Marion, que é que vamos convenhamos aqui, né? Que cena ridícula, apesar que eu tava assistindo com a minha mãe, com o meu namorado, e a gente discutindo ao mesmo tempo das cenas de morte, que a faca nem se sujava. Que a faca não sujava, os azulejos brancos do banheiro ficaram brancos. A gente nunca viu uma cena de homicídio ser tão limpinha. Mas pela época, era uma coisa tipo de outro mundo, né? Exatamente. Porque ela deixa muito mais imaginário do que jogado na sua cara, propriamente dito. E é você falou, a gente só vê o sangue na cortina, a gente vê o sangue escorrendo, só que a gente não vê a mulher sendo saqueada. Então causa essa impressão de, ué, mas tipo, meu Deus, ela tá sendo saqueada. E é algo que a gente não espera, sabe? A gente não esperaria em 1960, a gente não espera hoje em dia que a pessoa que a gente tá acompanhando durante quase 40 minutos do filme vai ser a primeira a morrer, sabe? A pessoa que a gente acha que vai ser a protagonista vai morrer no meio do filme. Uhum. A gente nunca esperaria isso daí. Pra época, então, menos ainda. Na época, como a gente não tem essa qualidade técnica que a gente tem hoje em dia, pra mostrar maquiagem, a faca entrando no corpo da pessoa, a pessoa morrendo, sangrando e por aí vai, todos esses efeitos, eles tinham que trabalhar com eles tinham que trabalhar com o que eles tinham. E a edição do Psicose, ela é muito inteligente nisso daí. Ele soube usar bons truques de câmera para poder esconder coisas e mostrar coisas na hora que ele quer mostrar. Sim. Isso que torna o filme tão épico. E outra coisa, eu acho que o fato de ser preto e branco às vezes dificulta o nosso próprio imaginário. Porque nas cenas de sangue, de esfaqueamento e tal, a gente fala, poxa, não tinha nem sangue, olha que pouquinho sangue. Mas é uma coisa da nossa cabeça que é um instinto, né? Se a gente vê o sangue, tipo, a gente fala, ó, sangue. E no preto e branco não tinha esse espanto, sabe? Essa surpresa de você ver o sangue correndo e limpar tudo. Era muito. Você tinha que muito usar sua imaginação pra contextualizar o que tava acontecendo ali, tipo no dia de chuva, porque era tudo preto e branco, era tudo monocromático, não tinha um ponto que você ia enxergar na tela, né, não tinha algo que ia te chamar a sua atenção e você falar, ó, oh, nossa, te impactar. Então, isso dificultou pelo gênero e pela época, né? É que também tem que levar em consideração essa parte da personagem sendo esfaqueada em específico, aonde eles dão a sugestão de que ela tá sendo esfaqueada, que é mais ou menos na parte do peito, barriga e tal. Penso eu que essas partes não são partes que vão jogar sangue, então é por isso que talvez não tenha essa exposição tão explícita assim. Porque dá esfaqueado, o negócio vai pra baixo, não vai sair jorrando como se pegasse numa jugular ou naquela uma veia na perna também que joga bastante sangue. Uma coisa também que é legal, importante falar é que Psicose ele não teve um grande orçamento. O estúdio, na época do filme, eles acreditavam que o filme não iria fazer sucesso. Tanto é que se a gente for ajustar pra inflação, é que eu achei só apenas dados da inflação ajustada pro ano de 2016. Mas se o filme fosse lançado em 2016 e fizesse tivesse a mesma audiência que teve na época, ele teria arrecadado cerca de 120 milhões de dólares. O que é muito para um filme de terror que costuma ter orçamentos pequenos. E eu acho que é aquilo. O cinema na época, ele tinha que ser muito mais esperto do que o cinema que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem CGI, hoje a gente tem diversas ferramentas pra gente conseguir apresentar a história da melhor maneira possível. Na época, se você tira um elemento que ajuda a gente a compreender o filme, que seria, no caso, a cor. Se a gente tira a cor do filme, que é algo que ajuda a gente a entender o que está acontecendo, e já que não tem a cor do filme, como que eu vou contar essa história da melhor maneira possível? Através de simbolismos, através de coisas abstratas, através de truque de câmera, de cortes ágeis. Então, quando mostra o ralo, aquela icônica cena do ralo, da água descendo pelo ralo, e aí faz aquele fade, aquela dissolução para o olho sem vida da Marion, tipo, já identifica, ó, ela está morrendo lentamente por causa do ataque, sabe? Então, já que a gente não tem os recursos técnicos na época, eles não tinham os recursos técnicos na época, eles teriam que fazer isso da melhor maneira possível, que é com esses truques de câmera, que é com a narração em off, já que não tem outra maneira de contar essa história. Porque é isso. Uma coisa que ajudou Uma coisa que ajudou bastante nas cenas de morte ou nas cenas que antecedem, tipo, foi a trilha sonora, né? Eu acredito Fantástico. Que seja a mesma música pra essas cenas. É sempre a mesma musiquinha de suspense, né? Uhum. Só que aquilo ajudou muito pela qualidade da imagem ser mais baixa, ser sem cor e tal, não ter tantos efeitos cinematográficos durante todo o filme. Na trilha sonora era o que ajudava você a entender e a processar, tipo, criar uma expectativa maior naquelas determinadas cenas. Sim. E você sabia que ali ia vir alguma coisa que não estava sendo esperada, que poderia te impactar, tipo, a morte, a descoberta, na hora que a mulher, a irmã da Marion, descobriu que a mãe dele tinha realmente morrido e ele estava mantendo o esqueleto dela. Uhum. O boom da trilha sonora foi fantástico, que tipo, o grito dela junto com a trilha sonora foi o ápice do suspense ali, daquela aflição que a gente fica ao assistir o filme. Sim, e o legal é que isso não foi usado só para esses momentos do terror em si, que é aquela, tipo, a trilha sonora do Psicose, ela é uma trilha sonora crescente, então ela começa num ritmo e ela vai se intensificando, quando ela chega no ápice é que vai acontecer a cena, por exemplo, no caso do assassinato da Marion, que depois tem aquela, uma outra música que se tornou icônica, que é a hora que ela tá sendo esfaqueada, mas em todos os outros casos, tem aquela musiquinha tradicional, até mesmo pra momentos que pra personagem tá sendo tenso, como por exemplo, quando ela já roubou o dinheiro e tá tentando fugir da cidade, que ela vê o chefe dela passando na frente dela, e a mesma música que toca nos assassinatos é a música que toca ali. Sim. Então, a maneira como a música ajuda a criar um clímax pra cena é uma coisa muito inteligente. E até funciona como forma de prevenção. Por mais que Psicose seja classificado como um filme de terror, ele é um filme que tem poucos momentos que você realmente vai se assustar. Por exemplo, tem a cena do saqueamento do chuveiro, que dá uma assustada. Tem a cena quando o investigador, o Arbogast, ele é assassinado pelo Norman. E tipo, tudo isso casa com a música, sabe? A hora que dá aquela corridinha, que daí realmente vai pra cima do cara, dá um cagacinho. Depois, quando ele vai tentar matar a Lila, que é a irmã da menina que já foi morta, tem essa música também. A maneira como eles conseguiram juntar tudo isso foi muito inteligente. Talvez até por conta disso, todos os filmes do Hitchcock têm esse padrão de trabalhar bem trilhas sonoras. Então acho que talvez muito por isso os filmes dele sejam tão icônicos hoje em dia. Porque a vasta experiência de dois filmes do Hitchcock que eu tenho que ouvir, que foi esse e Os Pássaros, não são filmes que assustam, mas são filmes que te prendem e você fica fascinado por aquilo que está acontecendo e você quer saber como que vai discorrer e o que vai acontecer. Uma coisa que eu acho muito legal e que muita gente não pode ter percebido é que a Marion Crane, minutos antes dela ter sua história, sua vida, de forma bastante repentina, sendo encerrada, até aquela icônica cena do chuveiro, que é incrível, todos os aspectos, é que ela tem a sua redenção, porque na conversa, eu gostei muito da cena do jantar entre ela e o Norman, porque você conhece muito do Norman e ele acaba de forma meio que involuntária convencendo a Marion a voltar atrás com o plano dela de fugir. Que ele até fala da questão das armadilhas, que a gente se coloca numa armadilha, muitas vezes sem nem ao menos saber, tipo, meio que indicando para o espectador o destino dela. Só que ela acaba refletindo isso daí e percebendo que ela tá se colocando numa situação que ela não poderia conseguir sair futuramente, que é a questão dela ter pego o dinheiro do chefe dela, ela ter roubado o dinheiro. Até que pouco antes dela sair da cena do chuveiro em si, ela até fala que ela vai tentar sair dessa armadilha. É a forma dela falar que eu vou tentar fazer a coisa certa, eu vou voltar para a cidade, eu vou devolver o dinheiro e vou tentar resolver isso daí, que talvez ainda haja tempo. Então eu achei legal que eles conseguiram até fechar o arco da Marion, a história em si dela, de que ela tava querendo voltar com o dinheiro, mas ela foi interrompida pelo Norman Bates nisso daí, dela querer fazer a coisa certa. E até faz a morte dela ser mais ainda sentida, porque era alguém que fez algo errado e iria consertar isso daí, só que foi pega no meio do caminho pelo Norman. Vocês chegaram a reparar isso daí, essa pequena frase dela, falando de que ela ainda queria reverter a situação e talvez até ter uma redenção da personagem? Sim, e nessa hora eu até tive a esperança de que ela não ficaria no hotel e ela iria embora logo saindo do lanche ali com ele na hora que ela chega. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Você nunca tinha visto nada do filme? Assim, visto o filme, não, nunca. Eu sabia da história e sabia o que acontecia, né, anteriormente. Da série, mas eu nunca tinha assistido o filme. Você sabia da cena do chuveiro, você sabia da mãe do Norman na esqueleto, né? Sabia da cena do chuveiro, sabia da mãe do Norman, sabia dele da dupla personalidade, dele se travestir de mãe, tudo isso eu já sabia. Esse é um daqueles filmes que a gente já sabe todos os spoilers antes mesmo de assistir. Eu também? Não, eu sabia por conta da série. Se eu não tivesse assistido a série e fosse assistir Psicose, eu não ia ligar inicialmente que ele se travestia da mãe. Eu não ia ligar que ele tava mantendo a mãe morta e tal. Eu ia entender a história como ele é perturbado e a mãe dele é louca e matou os hóspedes do hotel. Só isso. Uma coisa que eu estranhei e que eu entendo que até é questão da época é toda aquela explicaçãozinha do policial no final. Tipo, dele contando pras pessoas como que é a mente do Norman. E por aí vai. Que aquilo lá é uma coisa super, hiper, mega didática que eu prego que os filmes não deveriam ter. Mas é a questão da linguagem da época. Porque... Uhum. Ah, ele não é um policial, ele é um psicólogo. É, o psicólogo. Porque foi o que eu falei, se a gente não tem todos os recursos técnicos à mão, o que na época eles não tinham, então eles têm que trabalhar com o que tem. E com o que eles têm é isso daí. Ele realmente verbalizando a psique do personagem. A psique do Norman Bates. É que soa estranho a forma como é a linguagem do filme, né, Matheus? Ah, sim. É que hoje também a gente tem mais recursos, mas principalmente a gente tem mais informação. Então, hoje em dia, você falar... como que é uma pessoa psicopata, como funciona um distúrbio de personalidade, para hoje é mais fácil de você entender. Só que se você pegar o Psicose, que é um filme que tem quase 60 anos, para a época não era uma coisa tão comum. Então eu acho que eles pegarem um personagem que é um psiquiatra, um psicólogo, que vai até a cadeia para tentar entender o que aconteceu, e transmitir isso, porque, assim, ele não tá explicando pra gente que tá assistindo, ele tá explicando pros personagens. E, obviamente, a gente acaba pegando por tabela. Acaba não sendo uma coisa ruim, porque aí a gente fica sabendo, eles mostram pro público, que o cara, ele não é simplesmente um louco da cabeça, que ele fez aquilo só porque ele é louco. Não, tem todos os transtornos que ele tá passando. E trabalhar isso dessa forma didática acaba ajudando tanto os personagens, que precisam saber o contexto que eles estão inseridos, quanto o telespectador. E com esse nosso debate sobre Psicose, um clássico do terror. Vamos agora para as nossas considerações e nota de 0 a 10. Otana. Como boa consumidora de filmes de suspense e terror, eu gostei do filme pela década que ele foi lançado e tudo mais. Foi um filme acima da média, com recursos que eu não esperava para 1960 e que me satisfizeram, tipo, muito bem. Eu gostei de tudo, do roteiro, da edição, mesmo tendo a mesma música para todas as cenas, praticamente, foi uma coisa aceitável e que se encaixou muito bem em toda a história. E apesar de saber de tudo que se passa, né, da história, do contexto e dos motivos que levam a ele assumir a segunda personalidade, que é a da mãe dele, eu me surpreendi, porque nunca tinha assistido de fato o filme, tinha só lido a respeito, visto outras coisas, e eu me surpreendi bastante positivamente, por isso a minha nota é 8. Eu vou dar um 9 para Psicose. Um 9,5 melhor, que eu acho que é legal que a gente tá analisando esse filme 58 anos depois dele ter sido lançado. Eu acho que se eu tivesse analisando ele na época em que ele foi lançado, eu iria falar as mesmas coisas, porque, tá, não necessariamente as mesmas coisas, mas eu acho que ele é um filme que... Ele tem erros. Lógico, eu acho que ele não precisaria daquele monólogo no fim. Pra época faz total sentido todo aquele monólogo, mas daria pra fazer coisas diferentes, claro. Eu acho que dá pra apesar da época, dá pra fazer coisas diferentes pra explicar mais a psique do Norman Bates. Pra mim é um filme que você não tem muito como errar. Também, igual a Tana, eu nunca tinha assistido Psicose em si, do começo ao fim. Eu já tinha cansado de ver cena, mas nunca assisti ele. Então, foi legal eu ver pela primeira vez. Então, pra mim, vai o 9,5 que tá bom. Matheus? É, assim como Manchester à Beira-Mar, não foi a primeira vez que eu assisti Psicose. É um filme que, pra quem gosta de clássicos de cinema, se torna obrigatório. Até por ser um filme do Alfred Hitchcock, talvez um dos maiores da carreira dele. E como o cara é uma lenda do cinema, fica mais obrigatório ainda. O filme, ele é bom, ele trabalha essa questão da psicopatia, que é uma coisa que eu sempre sou interessado em assistir, de tentar entender o porquê que a pessoa fez aquilo, não simplesmente porque ela fez, porque ela quer, e ver como tem tudo um por trás, é muito interessante. É legal que o filme, ele não fica preso só na questão de assassinato, coisa que valha. Ele tem o assassinato, ele tem roubo, ele tem investigação. Então, unindo todos esses elementos, tem-se uma obra única, que vale muito a pena ser assistido por quem está escutando esse podcast, por quem não vai escutar o podcast, mas tem que ouvir mesmo assim. Então, eu vou ficar no meio termo entre vocês dois e vou dar um 9. E Psicose, filme de 1960, dirigido pelo Alfred Hitchcock, recebeu média 8,83 aqui pelo Cineclube junto a 7. Uma média de peso para um filme de peso. Mas diz aí quais são seus comentários e nota de 0 a 10 para Psicose. Não esqueça, lógico, também de deixar a sua sugestão de filme para ser debatida aqui no nosso podcast. Pode fazer isso tanto pela nossa seção de comentários, quanto pelo nosso e-mail, juntacast@gmail.com. A gente vai falar agora quais são os filmes para o próximo Cineclube Junta 7 daqui a 15 dias. No próximo Cineclube Junta 7, quem vai escolher os filmes será eu. Eu vou trazer o nosso segundo David Fincher dentre todos os nossos podcasts, que vai ser A Rede Social, filme de 2010, que vai contar a história do Facebook. Baita filme. Maneiro. É um filme que eu gosto pra caramba. E pela escolha do ouvinte, dessa vez quem escolheu foi o Ângelo Franchini, que ele sugeriu pra gente assistir O Mistério da Libélula, que é de 2002 e tem direção do Tom Shadyac. Então tá aí, para daqui a 15 dias, A Rede Social e O Mistério da Libélula. Vamos ver qual é que vai ser desses filmes. De novo, e você tem um encontro marcado com a gente daqui a 15 dias no nosso próximo Cineclube Junto a 7. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até lá.